Iguatemi AM 706-6691. A sua ligação permanente com a Rádio do Coração. ZYK 736. Rádio Iguatemi AM. A Rádio do Coração. O programa que é uma cacetada no ar. Muito bem, vamos ao horóscopo do signo de Libra. Libra, o carnaval é uma festa e Libra adora o charme e a chance de conhecer pessoas. Dê oportunidade a novos relacionamentos e conheça gente nova. Fazer amizade continua sendo uma experiência gratificante. Escorpião, não use o seu dia para comer e beber em excesso. A moderação é a fórmula para a felicidade. O feriado é uma fonte de renovação. O importante é recarregar as forças para recomeçar a vida depois. Agora vamos a Sagitário, signo de Edir Salles. Signo do Tony Gomide, o homem que decide. Sagitário, aproveite o feriado para passear. Aproveite o feriado para encontrar tempo para refletir sobre si mesmo. É, o Gomide leu esse horóscopo aqui. Foi para Conchas, onde ele será o futuro prefeito da cidade. O mergulho fundo em seu interior é fundamental para recarregar positivamente sua fonte de energia. Capricórnio, não deixe seu feriado passar em branco. Há 4 dias seguidos para relaxar e se sentir mais à vontade. Vá para a praia, caminhe na beira do mar ou à beira do mar, conheça novos lugares e aproveite, Capricórnio. Aquário, costuma ser um folião animado, aquariano. Serpentinas, confetes, uma roupa colorida, de qualquer jeito, vale a pena comemorar e brincar. Deixe extravasar as tensões, liberte-se dos medos, mas cuidado, o aquariano é muito livre. Use camisinha. Peixes, o carnaval é seu, peixes. A lua ocupa seu signo solar e a previsão é uma brincadeira com seus amigos. No amor pode existir algum tipo de confusão. Seu coração bate mais forte por uma nova pessoa, você que pertence ao signo de peixes. Número de sorte para Libra é o número 95. A cor é o roxo. Para Escorpião, número de sorte é o número 84. A cor é violeta. Para Sagitário, número de sorte 55. A cor é lilás. Para Capricórnio, número de sorte é o número 48, a cor é púrpura. Para Aquário, o número de sorte é azul claro, a cor é... Não, o número de sorte é 14, a cor é o azul claro. E para Peixes, número de sorte 22, cor é o branco. Alô, piscianos, de branco hoje, né? O Clube de Campo e Pesqueiro Castelo Branco está com uma promoção imperdível. Você vai ganhar um título familiar inteiramente grátis. Escute só. O Clube de Campo Castelo Branco fica a 40 minutos de São Paulo, em uma área de 245 mil metros quadrados, onde você pode desfrutar de conjunto aquático com 3 piscinas, vestiários e guarda-valores, campo de futebol, quadra poliesportiva, playground, salão de festas, lanchonete e restaurante, churrasqueiras com mesas individuais, salão de jogos e passeios a cavalo. E outra coisa, um sensacional clube de pesca onde você poderá vibrar com uma boa pescaria. Nos tanques, peixes como tambaqui, pacu, bagre e carpas. E tem mais, uma ampla área de camping com toda a infraestrutura, segurança, muito ar puro e um verde maravilhoso numa região tipicamente rural. Anote o telefone, 703-0655. Não fique fora desta promoção do Clube de Campo e Pesqueiro Castelo Branco. Ligue 703-0655. 703-0655. Eu disse Clube de Campo e Pesqueiro Castelo Branco. Arte popular, Nani. Quantas vezes não amei, tantas vezes não amei. Eu te desenhei num tempestade clara, sol do meu Saara, eu te bronzeei sem você notar. Quantas vezes ame, tantas vezes ame, eu te procurei sem te encontrar. Tarde clara ou de madrugada, vejo amanhecer sem você chegar. Ah, foi bom te reencontrar, saber que está feliz, linda e feliz. Abraçou, mas sinto que nosso amor já se acabou. Nani, Nani, Nani, apenas mais uma Nani, Nani, Nani. Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani, eu te desenhei no papel de pão. Tempestade clara, sol do meu Saara, eu te bronzeei sem você notar. Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani, eu te procurei sem te encontrar. Numa tarde clara ou de madrugada, vejo amanhecer sem você chegar. Foi bom te encontrar, saber que está feliz, linda e feliz. Ah, foi bom que me abraçou, mas sinto que o nosso amor já se acabou. Nani, Nani, Nani, apenas mais uma Nani, Nani, Nani. Canta comigo aqui, Guatemi AM 706-6691. A sua ligação permanente com a Rádio do Coração. O programa que é uma cacetada no ar. Barulha legal. Where do you go, Salve? Where do you go? I wanna know, my lovely. Muito bem, a Ótica Gil Lancaster está vendendo tudo a preço de fábrica. Atenção, na nova promoção as crianças não vão pagar nada nas lentes, até 4 graus. Isso mesmo, lentes grátis para as crianças. As crianças só pagam a armação, facilitando do jeito que puder pagar. Armações, veja a promoção. Armações com garantia total a partir de apenas 4 pagamentos de R$14,90. A Ótica Gil Lancaster é a única que cobre qualquer orçamento. E ainda você ganha grátis na sua compra um lindo óculos de sol. Tem mais. Exame de vista completo com os melhores oculistas de São Paulo com 60% de desconto. Apenas

Pois é, são 11 horas e 25 minutos. Agora. Olha a Edith ali em abração. É a Edith ali falando com você. Edith ali. Edith ali. Pois é, Edith Salles vai falar com vocês depois do Kid Abelha. Kid Abelha é o vencedor do concurso que nós fizemos aqui. Também votou no Kid Abelha Francisca das Chagas, que mora no Parque Jandaia. Também a Antônia de Souza, do Rochidale, que pediu Mulher de 40, também votou no Kid Abelha. Eles foram os vencedores do dia. Guatemi AM 706-6691. A sua ligação permanente com a Rádio do Coração. ZYK 736. Rádio Guatemi AM. A Rádio do Coração. Hoje é sábado e você vai poder fazer um exame de vista completo por apenas R$20 até às 18 horas na ótica do Gil Lancaster. Vá cuidar da sua saúde visual, pois visão é coisa séria. Além de cobrir qualquer orçamento em óculos ou lentes de contato, a ótica do Gil Lancaster vai dar grátis na sua compra um lindo óculos de sol importado e um kit completo de acessórios. Hoje mesmo, no centro de São Paulo, em Santo Amaro, em Santana, Itaquera, o atendimento é especial e até o meio-dia, em Osasco, Rua Primitiva Bianco 244 e em Pirituba, bem em frente ao Shopping Center Pirituba, com atendimento até às 18 horas. Informações pelos telefones 701-0557 ou 854-9978. Repetindo, 701-0557 ou 854-9978. Promoção para sábado. Armações Lancaster apenas 4 vezes sem juros de 9,90. E lentes de puro cristal até 2 graus, apenas 4 de 3,90. Aproveite em Osasco e Pirituba até às 18 horas de plantão. Ótica Gil Lancaster. A explosão da alegria este ano é no CTN. Carna Forró. Os grandes sucessos de todos os tempos. Começa na sexta e só termina na quarta. 5 noites de alegria, descontração e muita segurança com estacionamento. Alô, Zona Norte! Carna Forró é no CTN. Centro de Tradições Nordestinas, Rua Jacopero 615, bairro Tulimão, Entrada Franca. Idealização José de Abreu. Você está desanimado, fraco, sem motivação no trabalho? Não desespere, calma. Chegou o Fortizan, um composto de levedo de cerveja e geleia real que vai mudar a sua vida. Ligue agora 957-9123 e receba em sua casa Fortizan. Também ajuda a regular o intestino e retarda o envelhecimento. Fortizan é encontrado no telefone 957-9123. Se você perder o emprego, pode se culpar se não tomou Fortizan, que é encontrado no telefone 957-9123. O melhor curso de inglês. Diploma reconhecido pelo MEC. Matrículas abertas. Fabricação própria e qualidade. As campeãs das 11h33 vão começar com Daniela Mercury. Quanto eu tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o fim é pura vaidade. Se tu faz tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida toda, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Amor profundo, sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo,

mudou assim, tão de repente. Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, o povo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona? Dê notícia de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nova dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra o fim. Que me mata, coração divide em dois na sua falta, na sua falta, na sua falta. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nova dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra o fim. Pois é, 11 horas 49 minutos, programa Barros de Alencar. Você ouviu o primeiro lugar das campeãs da semana. Indiferenças, Zezé de Camargo e Luciano. E agora, prece ao Pai. A oração do dia com Eli Salles, momento de reflexão. Senhor meu Deus, vieste até nós para que pudéssemos desfrutar das tuas maravilhas. Todos os que te seguirem encontrarão a felicidade. Feliz aquele que praticar o bem e a justiça. Feliz aquele que observar os teus mandamentos e viver de acordo com a tua lei, Senhor. Orienta-me, Pai, aperfeiçoando o meu conhecimento, fazendo de mim um instrumento do teu amor e da tua bondade, portador da tua palavra e divulgador dos teus ensinamentos. Não me abandones jamais, Senhor, pois o meu coração te pertence e o meu espírito busca a purificação e o crescimento. Dá-me forças, Pai, para eu me manter afastado do pecado. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me as tuas leis e por elas nortearei as minhas ações. Pela tua estrada traçarei os meus passos. Com alegria seguirei teus mandamentos e eles me bastarão. Que a tua vontade, Senhor, se manifeste em todos os meus dias. Que eu compreenda a minha missão e tenha forças para enfrentá-la. Abre meus olhos, Senhor, para que eu contemple a tua criação, para que eu possa entender a tua vontade e escolha viver iluminado por tua verdade. Orienta-me, pois quero servir-te, Senhor, sem que nada me desvie da tua luz, meu Pai. Ensina-me a orar, a aceitar as provações e a crescer com os obstáculos da vida. Faz-me entender as razões do sofrer e minha fé se consolidará. Afasta-me de todo o mal, Senhor. Escolho viver com a verdade, a justiça, a caridade, o perdão e a bondade. E o meu futuro será repleto de recompensas. Muita paz no dia de hoje. ZYK 736. Rádio Iguatemi AM. AM. A Rádio do Coração. O programa que é uma cacetada no ar.